Whisky Juliet Quebec, formando término reboque no portão 3. Bom dia, bom serviço. Bom dia, Quebec, até a próxima. Acionamento TAN 3201. 3201, aguarda, professor. Web, mas quanto tempo está início do táxi? Iniciei agora o Webjet 5808 com 74, 1h43, alternando com 20. Eu prossegui via Pátio, Índia e Alfa e me chama para lá no ponto de espera. Vai chamar para o ponto de espera, o 5808. Então, 3201, Golden com a equipe de solo, assim que o tráfego do Webjet passar a retaguarda, autorizado o push no 05. Estimativa 5 Web livrar, tá livre, 3201. .04 redução para 210 nós. 210 nós, Golden 804. Pronto no ponto de espera, Webjet 5808. Autorizado alinhar e decolar, pista 10. O vento é de 1,70 graus com 3 nós, 5808. Alinha e decola, Webjet 5808. Obrigado, bom dia. Pelo gol 1804. Tá pronto pelo 1804. Ok, tem condição de interceptar voo na proa de Duna? Afirmativo. Autorizado voa Duna, descendo para 2000 pés e foco estabilizado. 2000 voa Duna, gol 1804. Estabilizado avistando, gol 995. Certo, completo final, chame tu em 118.6. 118.6. Isso aí, Salvador, bom dia, o gol 995. 95, muito bom dia, continue a aproximação aguardando pista livre. Aguardando, 995, bom dia. Decolou agora aos 31, 119.35, controle. 5808. Voo 995, check trem, livre pouso na 10, 20 de 1,60 graus com 4 nós. Aquele pouso na 10, baixar travado. Salvador, voo no 607. Voo no 307, aciona a identificação, desce mantém 2.000 pés, chegada Bonf. Ajuste de altímetro 1.093, informe final. LS X-Ray. Ok, 2.000 pés, 2013, comparemos final. 307. Prossegui via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 3201. Pátio Índia e Alfa, chama pronto. Receptando o localizador, boa noite, 04. Pra final, chamei 2186. 186, boa noite, 04. Oi, Álvaro. Muito bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, muito bom dia. Continue a aproximação, aguardando o pista livre. Álvaro, boa noite, 04. Bruno 995, no solo agora aos 34, livre à direita para o segue via Alfa, me chama antes da Juliette. Segue via Alfa, chama antes da Juliette. 808, contato radar, submantenha 340, saída Gol, transição ao fito. Gol, fito 340, seu 08. Porto 04, cheque trem, o vento agora é de 1,60 graus com 5 nós, tem livre pouso na 10. Boa noite, 04, livre pouso na 1,0. Quando trem baixado e travado, 0,04. Baixado e travado, boa noite, 04. Gol no 7 no 5. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 3, chegada bom. Por utilização de edificação. Identificou 4.000, 1.013, bom, gol no 7 no 5. Salvador, gol 1897. Gol no 897, acendo a identificação, chegada a Bonf. Desse mantém 050, ajuste de altímetro 1013. 1013, 050, gol no 897, centro da informação, ativo. Após a Lima, 60. 1995, ingresso via Juliette para meia dúzia. Juliette, meia dúzia. 804, no solo 38. Livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 08. Alfa Juliette pro 08, gol no 04. 01 ou 08? 08. Muito obrigado. Já 3859, voa Lagoinhas, desse mantém o 060, ajuste de altímetro no 013. Uno, corrigiu, objeto 5808, chama centro Recife na frequência 288 ao término 260. No 607, forma estabilizada. Tomaremos. 935, controle. 095, 320, boa. Controle boa, 3201, transfere. SAM, 3201, contato radar na decolagem, sube, mantém 360, sai da EL. 360, da EL. 3201. Controle 3201. Prossiga. Desvio de direita pro 190. Está liberado e desvio de informe ao término. Tomará. Plantão 20, 3201. Mas quantas milhas está para chegar das formações? O 3201 mais 120 milhas nessa proa. 230 é a proa. 120 milhas. No 897, redução para 200 nós. 200 nós, 97 da Gol. Gol 715, 200 nós na velocidade para sequenciamento. Já está mantendo. Estabilizado no 607. Gente, passador na completa final, chame torre na frequência 118, decimal 62. Meia, até daqui a pouco. Então 3859, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1013. 4000, 7 na 5. Gol no 7 no 5, desce para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Informe final, LS X-Ray, pista no 0. 2 mil pés, gol no 0 no 3, palmaré estabilizado, gol no 7 no 5. Então 3201, chame agora o centro Recife, na frequência 125. 1 alterna 13325, informe sobre os desvios. Sim, 3201. Solo, Salvador, já 3171, ciente da informação Índia, pronto para cópia. No 607, como recebe? 5-5. Obrigada. Salvador, TAN 3171, está ciente da informação Índia, pronto para a cópia. TAN 3171, está autorizado para... Desculpa, está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da EL, Leda, Bideve. Em Bideve, intercepta Peruísque 50 e prossegue até o destino. Aciona 5440 no transponder, 11935 é o controle. O TAN 3171 está autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda Bidev, intercepta uniforme UIS 50 até o destino, transponder 5440 e o controle 119.35. TAN 3171 correto, chama quando pronto para o push, TAN 3171. Amaral, TAN 3171. Pelotão 5 está estabilizado? Está na preocupação intermediária ainda, senhor, mas já está. Positivo, a posição 2 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre 1-18-612. O gol 1-7-1-5. Está bastante travado, vai chamar a torre em 18-612. Obrigado, até daqui a pouco. Até. 97 está autorizado a aproximação ILS. Reportarei estabilizado, 97. Travado, está passando em terra. 1-7-1-5, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continue e aguarda pista livre, 607, no solo agora o 50, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Direita, Alfa Juliette 05, no 607. Check train, livre pouso na 10, venta de 1 a 40 graus, com 62 anos. Está livre pouso na 10, poderia, por gentileza, aumentar a intensidade do papi? Só um pouquinho. Como retorno agora? Agora melhorou, obrigado. Oi, tu fica na tua correferência, pode descer para 2000? Positivo. Muito obrigado. Estabilizou? Afirmo, estabilizou, avistou. Muito bom, cheque o trem, chame a torre 1-186. Obrigado, bom serviço. Boa. Então, 3859, está autorizado a aproximação ILS. Essa é a e tomarei estabilizada. Está 3259. Torre Salvador, gol 1897. 1897, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Ono 605, controle, desça para 8000 pés, ajuste 10, 13, chegada bom. 8000, 705. 7-5-5-2, também escuta táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, comando Juliette, 1-7-5-2. Pouso autorizado, pista 10, o vento Salvador 140, 612, 1013 no ajuste. 1013, tem livre pouso, gol no 897. Só Salvador, bom dia, objeto 722, informação Índia. Índia 722, muito bom dia, Brasília, nível 320, pronto, cópia. Afirma. Autorizado para Brasília, nível 320, decola da 10, sai da gola e transição off-site, após decolagem, curva direita. 5451, no transponder, 119.35, frequência do controle. Atualizado Brasília, nível 320, decola pista 10, curva direita, na gole, o fito e via rota do prova. Transponder 5451, já na frente, curta de saída, vai reportar pronto, né, 2722. Então, 3859, interceptou o localizador. Afirmativo, estabilizado agora, 3859. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1186. Muito bem, obrigado, bom dia, já 3859. Boa. Sully Salvador, bom dia, já 3597, informação em dia. Escuta a Alfa, reforça antes da Júlia. Da Alfa, repórter da Juliette, 1843. E 13 na chegada a ponto. 8613, chegada a ponto. No 7-5, ingresso na Juliette, portão 2. Confirma para o 7-5. Ingresso via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, para o 7-5. Salvador, Salvador, 3859, bom dia. Bom dia, ok. 3859, bom dia. O ajuste 1013, o vento 130 graus, meia dúzia, pouso autorizado, pista 10.